Negativo. Eu desço via corredor Caixa Preza, falo através de Vera Cruz. Vai fazer a circulação normal. Sou em Salvador, voo é o DAN 3835, pode esperar dar 10 para 1. DAN 3835, autorizado a alinhar e decolar pista no zero, ventando 90 graus, dando meia-noite. Autorizado a alinhar e decolar pista no zero, DAN 3835. Pastor 16, após a rolagem depois da TAM, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Papacerra, autorizado ingresso e pista no 7, Taxi em Oscar, Telegram, mantendo a escuta. Assine e identificação, Vitor Delta Oscar, Buena Poa de... De Bonf? Informe no ponto de descida. Pode, desculpe. Buena Poa de Coral, Vitor Delta Oscar. Passamento 2233. Eu vi que o senhor diz de uma esquerda, confia. Passou a mão, saindo para Lapa. Cruzado direto Lapa. Direto Lapa. Possível, a gente vai sair direto de China. Relativo, radial 300, Salvador. Cruzado direto Barreira. Barreira, direto 2233, muito obrigado. Chame controle Salvador em Uno, Uno 9, deixe mal eixo. Uno 9, 8, 7, 3, 2, 3. Controle Salvador, boa tarde, 3, 2, 3, 5, 7, 7. 3, 5, via da El, vigilância, acessão nível 360. 360, dispositivo da El Olinda. Autorizado, 080. Você comprou esse voo? Pastor 16, decolagem autorizada, pista no zero, vento 190 graus, 06 nós. Decolagem para o pastor. 3235, pode voar direto Lida? Autorizado direto Lida. Direto Lida. Informe outra vez de Vera Cruz. 620, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Ali mantém, voo. Bravo! Controle Salvador em 1, 19, 8. Controle em 118, boa tarde, passou mesmo. Confirmar a frequência do controle 119,8. 119,8, quem é? Porque não será possível prosseguir visual especial para Salvador. Você tem um aeródromo de alternativa? Então tem dia que vai prosseguir para Vera Cruz. Certo. Olá, Salvador. Boa tarde, é o Pastor Almeia. Pastor Almeia. Via saída Conde, estação nível 090. Saída Conde, estação nível 090, Pastor Almeia. Azul 4206, informação passada. Azul 4206, CNI, identificação. Desça para o zero, nível 050, via chegada Mari. Azul chama 013. Chegada Mari, 050. Azul 4206, permanece sob vigilância. Última informada pela turma, teto de 1000 pés, visibilidade de 2000 metros. O vento de 200 com 0,7. Sem chuva. Bruno 620 aguarda aproximadamente 2 minutos devido à aeronave que decolou à frente com a baixa performance e a mesma curva. Aguarde por gentileza. Sem problemas, não sei se você. 027 horas. Solta a lógica vetora para cruzar a terminal de Salvador. Subi à esquerda, vou na proa 85. Limite a radial 105 do velho Salvador. Lúdia Bravo, a torre informa que começou a chover no momento. Lúdia Bravo, você está feliz com a coordenação do setor. Bruno 620, decolagem autorizada, pista no zero, vento 190 graus, 069. Iniciando o voo. Vento 69, desça para 4000 pés, ajuste no 013. Azul 4206, confirma sua velocidade de casa. 2707. Chamada 210, a sua identificação. Sentima 210, permanece com vigilância, dessa via chegada Mari para 6100. Ajuste no 013. Para 6 no 10, estado 013, 190, decolada 42, chame controle Salvador em 1 no 9, decimal 8. 198, chama. Controle Salvador, boa tarde, gol no 620, decolado, na escuta. 620, via saída Cuca, vigilante. Via saída, vigilante, gol. O Itadão está ótimo, eu confio a prova que você está mantendo. Ele já está devoando a 185, confio. Escuta, prossiga. Sua direita vem na proa 090, vai cruzar o nível 100. Ok, direita 90, até cruzar uma centena, vamos no 620. Afirmativo, tem tráfego. Na sua posição, 1 hora, 10 milhas, cruzando 065, a nota da Força Aérea Brasileira, na ascensão até o 090. Afirmativo, gente, era a proa que nós íamos pedir mesmo por causa de formação. É, tchau. Controle Salvador, até 3835, vai cruzar o 200. Sexta 3835, está próximo à posição Lida, exatamente a 5 milhas para Lida, vai cruzar o nível 200. Tchame o Centro Recife, 1260, alterna 128, correção. Tchame o Centro Recife, 125, decimal 1, caso negativo, 126, decimal 0. 125, 1260, com Recife, até 3835, obrigado. Para o 040, doutor. Azul 4206, desça para via para 2000 pés, existe no 03, informe localizador. Bom, informe o localizador, 4206. Chelé 6290, desce via para 5.000 pés, ajuste 1013. Via atingiu, mantém o nível 065, serviço radar está encerrado, 5 milhas para a posição coral. Chame o controle de Ilhéus, frequência 120, décima 1, Charlie India Eco. Saiu 2233, chama o Centro Recife, frequência 12685, caso negativo 12545, passa de 2233. Azul 4277, pode entrar. Negativo, vamos seguir o perfil da carta, vamos estabilizar. Número 20 autorizado, Prodigemo, tráfego superado à sua esquerda. Você solicita mais 20 milhas nessa prova, de informações, ok? 20 milhas, ok. Eu filme, informe quando eu termino. Informe, confirme? Informe quando eu terminar o desvio. Ah, ok, informe lá. Cruzeiro Juliette para você já. Falou que Salvador opera por instrumentos, teto de 1000 pés, visibilidade de 2000 metros, chuva leve no momento. Ah, negativo. Dima está muito instável aqui, o Juliette. Positivo, na escuta. A pressão está livre da coordenação. É 060, você vai estar hoje. A 62 10 após ITAP dessa via para 2013, a via chama 013 de forma estabilizada. Tráfego do processo 12 milhas à frente. Firmando autonomia 0400. Autorizado o táxi, aposta na taxa para passe aquilo Delta. Controle, voo 1620? Voo 1620, prossiga. Matias, seria possível o meu foco 08? Bom, calma, você fica dentro da terminal lá de Recife, confere. É, exatamente, pode ou não? Negativo, vou entregar o seu antena na saída conforme está previsto. O senhor já cruzou o nível 1070, já fez esse defeito de desvio. Estimativo, está na prova de Jamo. Estimativo, foi o que eu verifiquei, na prova de Jamo, chame o centro Recife. A frequência é a 1.26.85. Caso negativo, 1.245. Só fez solicitação diretamente ao centro Recife. Ok, eu venho falar, obrigado. Uma para o nível 1.00, Vita Beta Oscar. Edição 1909. É 310, tem a tráfego à sua esquerda, no aeródromo de Veracruz, aproximadamente a 1000 pés. 5 milhas e meia à esquerda. Papapá, Sierra, Kilo Delta, autorizado ingresso, pista no 7, reposta alinhada e pronto. Opa, estou, 1620. Pastor Romeu, se a gente mantém a 090, mantém a prova da posição Conde e aguarde transferência. Aguarde a transferência, prova Conde 090, pastor. Estou. foi Leste. O 42 da Terra. 4 milhas do marcador externo, chama a torre, frequência 118, decimal 90. 1895, é. Guarde 105, é o controle. Ponto, sobre o transporte padrão, evite setor de aproximação da pista 10. Pode tudo que é uma terra. Passando o transporte do modo Charlie, o Guardião da Céu. Oceaner 6314, decolando 52, chame controle Salvador em 119, decimal 8. 119, decimal 8, 6314. 1869, redução 1709. Fugindo a noite, pessoal. Oceaner 6314. 6314, saída Momo, vigilante, ascensão até nível 340, Oceaner 6314. Ascensão 340, 6314. Alternativo via, saída Momo. Momo 6314. O Victor Delta, acho que não tem condições de voar na Polo de Coral? Ainda não. Está desviando de informação. O curvão que você está desviando de informação é justamente para dentro da setor de decolagem da pista 10. Qual seria a Polo ideal? A Polo ideal? O 230. 230 da presença. Chegando a 210, aqui no tráfego do helicóptero na sua posição 9 horas, 3 milhas, você está mantendo 500 pés, não vai interferir com a sua aeronave. Sim, você está estabilizando o localizador, né? 230, 210. Ponte, está 4 milhas do marcador externo, chama a torre, frequência 118, decimal 95. 118, 95, você lembra 210. 869, desça para 2 mil pés, ajuste chama 013, tráfego do Super 7, 6 milhas à frente. 2 mil pés, pode ser, você funciona? Afirmativo, iniciou a redução para a aproximação. Está aguardando a redução, 6290. Papá, papá, Serra, Kilo Delta, de acordo com o controle, conforme a autorização do controle, após a decolagem, restrito ao nível 070 por 15 milhas, 15 milhas, aguarde a autorização de decolagem. 070 por 15 milhas, estava aqui. Vilar Serra, Kilo Delta, tempo de turbulência, decolagem autorizada, pistona 7, vento 180 graus, 109. Decolagem, já. Sua identificação, dessa via chegada a Mari para 2000 pés, a Vista 9013. Via Mari. 219. Vira à direita 219, o azul 4206. Agora voa Mari. Não, eu... 69, ainda mantém o ponto de espera, a informação, controle, após a decolagem, restrito a 070 por 15 milhas. Papá, papá, Serra, Kilo Delta, decolado 56, chame controle Salvador em 119, decimal 8. 192, não contar. Chaler 6210, pouso autorizado, pistola 0, vento 160 graus, 10 nós. Ok, pouso autorizado, 190, Chaler 6210. 090, tem esse. Silva via, o Chaler, que lugar? Via até o nível 090, que é tráfego acima no nível 100. Entendi, ó. Salvador, Vitor Delta. Prossiga. Solicita nível 120, direto Delta. Autorizado, extensão 20. Autorizou direto Delta? Direto Coral, inicialmente. Direto Coral. O 99 visual 320 aqui, curta final para pouso, pistão 0. Pode ir, 1-1-8-9 complete, chama a torre, 2 Salvador, boa noite 69, estabilizado, baixado, travado. Boa noite 69, mantém aproximação, aguarda autorização de pouso, informa o banho da companhia alinhado para iniciar a rolagem. Excelente, boa noite 69, estabilizado agora. Voo 1169, decolagem autorizada, pista no zero, vento 160 graus, segundo 09. Autorizado, decolagem 10, 1169. Chame 6210, chame controle solo em 121, decimal 9. 219, 6210. Decimal 3. Controle Aracaju 203, tenha uma boa tarde, pastor no meio. Boa tarde, bom voo, serviço radar encerrado, pastor no meio. É o 314 controle. Prossiga minha 314. Cruza nível 160. Chame o centro Recife. Frequência 12685. Caso negativo 125 decimal 45. 12685 1169, decolada 00, chame controle Salvador em 119 decimal 8. 198 no 169, boa tarde. Boa tarde no 169, 1400 na Dael. Vou cruzar 2010, vou na proa 150 até cruzar o nível 130. Tá, 2010, vou na proa 150 até cruzar 130, no 169. Pode, eu vejo que você continua a subida. Ciente, 969. Salvador, Vitor Delta. Tá escutando. Confirme aeronave na mesma proa, 2500 pés da base. Confirmo, é o papapá, Serra Kilo Delta, em acessão até o nível 380, restrita ao nível 090. Ciente, o Vitor Delta. Tá, aquilo adianta atingir o nível 090, tá acelerando para 250 nós, tá, já a separação. Certo, se possível, você será autorizado a subir. Bom, no 869, no solo 01, libera a direita, chame controle solo em 121, no decimal 9. 219, bom, no 869. 0 até 130 de nível, o 969. Fiel. Torre. Reporte pronto, informo de acordo com o controle após a decolagem, está restrito ao nível 1-0 até 25 milhas de Salvador. Ok. Tomara pronto, restrito 1-0 por 25 milhas de Salvador. Então, 3145. Afirmando restrito 1-0, 110. Ok, restrito 1-0, tá? 3145. Graças à sua direita, posição 2 horas, 15 milhas, mantendo o nível 120, tem tráfego adicional a 20 milhas, cruzando o nível 090 em acessão ao nível 380. Tente, o 969. Delta, qual a razão que o senhor está pegando? 1.700. Controle em posto Salvador, Vista Natal? Perfeito. Aqui não pode incluir as condições de Fidel e da Porto Seguro? A comandante agora não vai ser possível não. Controle, o Sartre Lando pode voar direto Delta, próximo, Delta Oscar, Kilo e um uniforme. O Sartre Delta está cruzando o nível 30. Já passou a posição maior na prova de lida. Chame o centro Recife. Frequência 251, caso negativo, 1260. Faça a solicitação diretamente ao centro. 251-260, boa, muito obrigado. Pisono 45, decolada 05. Chame controle Salvador em 119, decimal 8. 19-8, bom serviço. Obrigado, meu amor. Controle Salvador, boa tarde, T3145, subindo via da Elce, escrito 1-1-0. Tente, T3145, via saída da Elce, 3145, acessa nível 340. Afirmativo então, Delta livre é 340, T3145. Afirmativo. Cruzou 2000 pés, o vetor é para continuar a subida. Curva direita na proa 185. O TAN3, 145. Ativo direito 185, TAN3, 145. Controlou 3190, confirmando o torçado LS3. Autorizado, espaço estabilizado. Espaço estabilizado, 3190. Aguarde transferência, minha loja. Salvador, T3145. Prossiga. Tem uma representação bem agora, 7 milhas, uma formação. Posso pegar 5, 10 graus à esquerda? Obrigado. Obrigado, 10 à esquerda, 175 à proa. 9, está restrito ao nível 340, 50 milhas é o limite nessa proa. Afirmativo, eu que fui coordenado com o centro Recife. Chame aquele centro na frequência 1251, no caso negativo 1260. Zero, boa tarde, reajuste no 03, mantenha aproximação, reporte visual no campo, pista molhada, teto estimado de 1.300 pés. 03, reporta no estado, 03. Minha via dessa via para 2.000 pés, via chegada Cari, ajuste no 013. Correção, via chegada Mari. Proa de Leda, 3145. Entra na proa, obrigado. Quanto é o perfil da cartão no BNR? Avistando a 750, tá? 3190. Então, 3190, 6 pulsos solidários, pistão no 0, vento 170 graus, 8 nós, pista molhada. Solidário, pouso no 0, 3190. Cruzou o nível 140, chame o centro Recife. Frequência 125.1, caso negativo 1260. Negativo, confirma a posição 251.260 Recife. Obrigado e um bom serviço. O serviço até volta. Solo 12, vai liberar a via Fox Trot, Solo Salvador 1, 2, 1, decimal 9. 219 vai liberar a Fox Trot, 3190. Romeu Vitor Delta, lógico ao controle. Eu estou a 10 milhas da terminal Ilhéus. Eu estou encerrando o serviço radar. Está autorizado a chamar o controle Ilhéus, mantendo o nível 120 em 120.1. Afirmativo, o serviço radar está encerrado, Vitor Delta, lógico. Acione identificação, deve vir a chegada a ponto para 2.000 pés, ajuste 1.013. Permanece sob vigilância, no meio é 4.5. Salvador, bom dia, boa tarde, Azul 2591. 3290, sua identificação, dessa via chegada a Mari para 2000 pés, ajuste 2013. 2013, via Mari, via voltagem. Qual que é o perfil da chegada? 3290. Pode prosseguir conforme o perfil, ou o 966, tá chegando 5000? Qual o localizador? 66. Ali, reportando o localizador, o 966. Autorizando até 2000, fala o localizador. 2000 vai reportar, vamos confirmar no 013? Permanece no 013. 013, bom, no 66. O número ali da Gol estabilizou? Totalmente estabilizado, o Gol 966. Chega a torre então, a frequência 118, decimal 9. 1895, confirmando o Gol 966. Sim. Adoro, Gol 966. Passa a marcador externo estabilizado, ele é SXY0. Gol 966, continua a aproximação, reporte quando visual, estimado avistar a partir de 800 pés. Não chove sobre o campo, apenas nas vizinhanças, pista molhada. Pista molhada, vai reportar avistando o Gol 966. Gol 966, retificando chuva leve agora sobre o campo. Avistou, confirmando 800 pés, voo 966. 1966 avistado, pouso autorizado, pista 90, vento 190 graus, 7 nós, chuva leve sobre o campo, pista molhada. Sentido, pista molhada, o voo 1966. Meu Zulu, Nebraska, ok. 1166, solo 26, liberar via Fox Trot, chame Salvador, 121, decimal 9. Bravo, mantenha-se em condições visuais. Eu falo através de Faripe, o Zulinha Bravo. Como foi isso aí? Faripe, Zulinha Bravo, Bravo. Eu tenho 1.500 pés. Nossa, eu gosto de sim. Bravo. Confirme, eu não entendi. Você pode estar com 1.500, Zulinha Bravo, que aguarde. Reduza para 1809-3290. 1809-3290. O tempo está 800 pés e a visibilidade 7 mil metros. Chuva leve. Virando para o ponto. Autorizo você aceitar? Negativo. O tempo está 800 pés, copiou? 800 pés, virando para o ponto. Então, através de Paripo. Através de Paripo, não estou autorizado para seguir para Salvador, no domínio de Abraão. Achando o código 0127, posição normal, no domínio de Abraão. 0127, no domínio de Abraão. Desça via para 2.000 pés, avista no 0, ano 3, 38 mais 4. Via 2.000, aproveitamos a gravata, tá? Negativo, uma temperatura, está. Possível, Juliette. O tempo em Salvador, 800 pés, visibilidade 7.000, chuva... Chuva leve sobre o campo. O 7. O 645 reautorizado para 3 mil pés. O 645 da Lua. 5 controle. O 645 na sexta. Esse mantém a 3 mil pés devido à tráfego. Esse é para 3 mil devido ao tráfego. O 645. O Zulu de Abraço, o controle. Eu tenho direção a longa final da pista 2. Negativo, o de Paris aqui, o Zulu é bravo. Eu sugeri uma proa, pessoal, aqui se eu vou na proa 355, eu mantenho a setor. tráfego que impediu a sua descida? Foi estação direita, 2 milhas, mantendo 1.300 pés. 9.3,